imenso de prazer surgiu. Gritando o seu cansaço achou meu peito macho amante e descansou, e descansou, dormiu. O chopp, o chá, o papo derradeiro encontro, aquele filme de Fellini que você me convidou e no final. Vou porta fora procurar. Eu vou cada vez que eu me cansar. Derradeiro encontro, aquele filme de Fellini que você me convidou e no final. Oh.